Okay? Portal do Arrocha. A gente briga assim, o nosso amor não pode acabar assim. Tantos momentos de prazer não está no fim. E deu uma chance pra mostrar o meu amor. Não fique longe assim de mim. Eu te prometo que vou te fazer feliz. Você me deu tanto valor e eu não quis. Tô arrependido, não importa, já passou. Eu te amo. Vamos esquecer nossos passados. Moral.